Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. É importante que as crianças aprendam a comer de forma correta desde cedo, pois os hábitos alimentares são adquiridos na infância e permanecem durante toda a sua vida. Existem muitos fatores que influenciam de maneira direta a alimentação infantil, mas é necessário destacar que os hábitos alimentares dos pais são muito importantes, pois eles são os modelos para os filhos. Por isso, é essencial que os pais também tenham uma alimentação saudável. Ao contrário do que muitas vezes se afirma, não há alimentos que possam ser classificados como bons ou maus. O que se torna fundamental é que haja um ponto de equilíbrio entre a frequência com que se consome cada alimento e a quantidade mais adequada em cada refeição. O ato de comer, para além de satisfazer as necessidades biológicas e energéticas inerentes ao bom funcionamento do nosso organismo, é também fonte de prazer, de socialização e de transmissão de cultura. No entanto, é preciso saber comer, ou seja, saber escolher os alimentos, em quantidades adequadas, às necessidades diárias ao longo das diferentes fases da vida. As consequências sociais e emocionais também podem ser determinantes, piorando ainda mais se uma criança pesada se tornar um adulto com excesso de peso. Os erros alimentares cada vez são mais frequentes. O elevado consumo de sal, responsável pela elevada prevalência de doenças cardiocirculatórias e hipertensão arterial. Elevado consumo de gorduras, responsável por obesidade e doenças cardiovasculares. O elevado consumo de açúcar e alimentos açucarados, responsáveis pelo desenvolvimento da diabetes, cárie dentária e obesidade. Reduzido consumo de alimentos ricos em fibras, responsáveis pela prevalência de doenças como a obstipação. Saltar refeições e não tomar pequeno almoço, responsável por hipoglicemias matinais, falta de atenção, diminuição do rendimento intelectual. Carolina, o que é que tu fizeste com a mãe e com o papá? O que é que tu fazes em casa? Passear. Ai, foste passear? E mais? Para aqui. Para aqui. Vieste para aqui, para onde? Para a escola. Vieste para a escolinha e tu gostas de ir para a escola? Sim. Sim, já tinhas saudades? Sim. Sim. E o que é que fizeste mais no fim de semana? O que é que fizeste mais no fim de semana? Corri. Hã? Corri. Dormiste? Corri. E mais? Com a mamãe. Com a mamãe e mais? Com o pai. Para uma alimentação saudável, há que escolher alimentos seguros do ponto de vista da sua qualidade e diversificados de forma a satisfazer todas as necessidades de nutrientes essenciais. A variedade na alimentação é a principal forma de garantir a satisfação de todas as necessidades do organismo em nutrientes e de evitar o excesso de ingestão de eventuais substâncias com riscos para a saúde, por vezes presentes em alguns alimentos. Durante os primeiros meses de vida, o bebê só ingere leite, a denominada alimentação láctea exclusiva, que pode ser constituída por leite materno e ou leite artificial. Nesta fase, o aleitamento materno exclusivo é claramente o mais indicado para o bebê, uma vez que é o alimento mais completo para a espécie humana. É o mais adequado não só para o bebê, como também para a mãe, atendendo aos inúmeros benefícios para ambos. Até aos 6 meses de idade do bebê, recomenda-se a alimentação materna exclusiva. Quando tal não é possível, inicia-se a introdução de novos alimentos entre os 4 e os 6 meses, pois esta é a idade aconselhada para o bebê começar a acostumar-se aos alimentos sólidos. Nesta fase, o bebê necessita de mais calorias para manter um correto desenvolvimento e crescimento. Ao introduzir gradualmente novos alimentos na dieta do bebê, estamos a prepará-lo para apreciar uma variedade de alimentos, que estarão na base de uma dieta equilibrada e saudável. A partir dos 6 meses, começa uma nova aventura, pois o lactente estará apto a iniciar a diversificação alimentar, partindo para uma alimentação semissólida e depois sólida, com características especiais e diferentes da do adulto. Os primeiros alimentos habitualmente introduzidos são os cereais, a fruta e os vegetais, não existindo uma ordem de introdução. Quando se inicia a introdução de novos alimentos, nos primeiros dias, deve-se optar por uma consistência parecida com a do leite. Gradualmente, a consistência do puré ou da papa, de forma a ser melhor a adaptação do bebê aos novos alimentos. O ideal é existir um intervalo de 3 a 6 dias entre a introdução de dois novos alimentos, para que o bebê aprenda o sabor de cada alimento e para que se possam detectar possíveis reações alérgicas. Aos 8 meses, o bebê normalmente já tem dentes, mas mesmo que ainda não os tenha, é possível e conveniente oferecer-lhe alimentos de maior consistência e menos homogéneos, para que ele se habitue a mastigar, a retê-los mais tempo na boca e a controlar a deglutição. Os ingredientes da sopa e a carne devem ser menos triturados, para estimular esses movimentos e aumentar a receptividade a texturas mais grossas e grumosas. Também a fruta deve ser progressivamente menos triturada, podendo mesmo ser dada na mão para a criança iniciar a coordenação do ato de levar o alimento à boca e de trincar. Um pedacinho de pão ou uma bolacha são outras possibilidades que o ajudam a dominar os seus movimentos. Aos 12 meses, a criança está mais ativa e mais independente, o que pode tornar as refeições num grande desafio. Nesta fase, as crianças gostam de segurar a comida com as mãos, pois é uma forma de se aperceber das texturas dos vários alimentos. O leite e as papas têm uma importância fundamental na alimentação no primeiro ano de vida e continuam a ser importantes no segundo e terceiro ano de vida. Contudo, agora a criança já consegue mastigar os alimentos, podendo então comer muitas coisas diferentes. Ela está praticamente pronta a adotar o regime alimentar da família. Mas a aprendizagem alimentar deve ser feita com precaução, de forma a ser possível comprovar com facilidade se os alimentos são bem tolerados. No primeiro ano de vida é importante introduzir os alimentos no tempo certo na alimentação da criança, para uma vida adulta mais saudável. Eu brinco com o meu pai e eu jogo. Jogo de quê? Jogo do nove. Que bom. E a Maria? O que costumas fazer com o papai e com a mamãe? Jogar. E mais? Comer bombons. Bombons? Sim. E o que é que gostas mais de fazer com o papá? Quero dar muito bom, mãe. Não te lembras de lá? Jogar com o meu papá um jogo peço 9. Ah, é? Um peço 5. Um jogo novo. Joguei com o pai. E gostaste? O pai joga muito contigo? Sim. Sim? E o papai e a mamãe levam-vos a passear? Sim. Ao parque? Sim. Sim, Maria. E tu, vocês gostam? Vocês gostam de brincar com o papai e com a mamãe? Este é meu. Sim. E o que é que fazem mais? O que é que se lembram? Espera aí, já vou. O que é que vocês se lembram de fazer mais com o papai e com a mamãe em casa? Pica-paus. Mais alguma coisa, Carlota? Gatos. E pedaços. Não se lembram de mais nada que costumam fazer com o pai e com a mãe lá em casa? Durante o período pré-escolar, dos 3 aos 6 anos, em que se verifica um crescimento acentuado, embora de ritmo mais ou menos constante, a qualidade da alimentação é determinante para a maturação orgânica e a saúde física e psicossocial. É nestas idades que muitos dos comportamentos relacionados com a alimentação se adquirem e muitos dos erros alimentares do adulto se iniciam. Como seja, o excesso de ingestão de doces e gorduras, acompanhado por um déficit de ingestão de hortaliças, legumes e frutos. Trata-se, portanto, de um período ótimo para o início da educação alimentar. O mais importante é que a alimentação dos mais novos seja completa, equilibrada e variada, diversificando-se os alimentos e os nutrientes em cada refeição. Tal como para os adultos, a roda dos alimentos deve servir como guia para a alimentação das crianças. As necessidades nutricionais dependem da idade, constituição e atividade física. Por isso, deverá ajustar-se as doses que se encontram na roda dos alimentos às necessidades da criança. Doses mais baixas para uma criança mais pequena e sedentária e doses mais altas para uma criança mais velha e ativa. São 7 os grupos de alimentos indispensáveis à alimentação diária e é à volta deles que tudo vai girar. Que são os cereais, derivados e tubérculos, hortícolas, leguminosas, fruta, gorduras e óleos, carne, peixe e ovos e laticínios. Os cereais, derivados e tubérculos são os alimentos que compõem este grupo, que são o pão, batatas, cereais de pequeno almoço, bolachas, arroz e massa, etc. São fonte nutricional os hidratos de carbono, complexos, proteínas de origem vegetal, vitaminas do complexo B, minerais e fibras. A sua composição em hidratos de carbono faz destes alimentos os principais fornecedores de energia. As hortícolas. Os alimentos que compõem este grupo são hortaliças e legumes, como cenouras, abóbora, cebola, pepino, entre outros. São fonte nutricional de vitaminas, principalmente a C e a provitamina A, de fibras, minerais e hidratos de carbono. São os principais fornecedores de fibras alimentares, vitaminas e minerais. A fruta. Os alimentos que compõem este grupo são todo o tipo de fruta fresca. São fonte nutricional de vitaminas, principalmente C e provitamina A, fibras, minerais e hidratos de carbono. São uma fonte importante de vitaminas, sais minerais como cálcio, ferro e potássio, e fibras alimentares. Alguns fornecem também uma quantidade apreciável de água. Laticínios. Os alimentos que compõem este grupo são leite, iogurtes, queijo, queijo fresco, requeijão e sobremesas lácteas, entre outros. São fonte nutricional de cálcio, proteínas de elevado valor biológico, fósforo, lípidos e vitaminas A, D e do complexo B. São os principais fornecedores de proteínas de elevado valor biológico, como cálcio e fósforo. Carne, peixe e ovos. Os alimentos que compõem este grupo são a carne, o peixe, moluscos, mariscos, ovos, etc. São fonte nutricional de proteínas de origem animal, lípidos, ferro, fósforo, iodo, vitaminas do complexo B e vitamina A. As leguminosas. Os alimentos que compõem este grupo são o grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas, etc. São fonte nutricional de hidratos de carbono, proteína vegetal, vitaminas do complexo B, minerais, como ferro e cálcio, e fibra alimentar. São uma fonte importante de proteínas, hidratos de carbono e fibras alimentares. Gordura e óleos. Alimentos que compõem este grupo são o azeite, óleos, banha, manteiga, natas e margarinas. São fonte nutricional de lípidos, os ácidos gordos, saturados, monoinsaturados e polissaturados, vitamina A, E e D. As gorduras de origem animal apresentam elevado teor em ácidos gordos, saturados e níveis elevados de colesterol. As de origem vegetal apresentam elevados teores de ácidos gordos insaturados e, portanto, mais saudáveis. Por isso, é importante, desde tenra idade, criar atitudes positivas face aos alimentos e à alimentação. Encorajar a criança a aceitar uma alimentação saudável e diversificada. Promover a compreensão da relação entre a alimentação e a saúde. Fomentar o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na criança desde muito pequena. Incentivar a prática de exercício físico regular. É indispensável ensinar os vossos filhos a terem hábitos alimentares e um estilo de vida saudável, pois tudo isso irá contribuir para que eles cresçam e se desenvolvam de maneira adequada e com boa saúde. Uma alimentação correta ajuda na prevenção de doenças crónicas, diabetes, problemas cardíacos, entre outras. Papás, comer com saber dá saúde e faz crescer. Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente